Enquanto o som no rádio do X, nossa voz por audível. Cresce a arte tumulária, pai segue impossível. Não quero gueto, comercial industrializado. Então colhe a fuga de lancha no BO ousado. Colhe o verticulado, queimando perto da residência. Na retaliação do preso, é injusta transferência. Reino horror quando os direitos são farsas. Quando matam os oficiais sem bandeira hasteada. 200 manos do tráfico no pinote pro mato. Simboliza mais vida protegida por policarbonato. Segurança pública, utopia na guerrilha. Onde extermina e deixa um pra contar pro resto da quadrilha. Mano, os vermes colou na sonda locadora de carro. Gemaram os parça, miraram no peito e fuzilaram. Armistício não vem com a política. Da matança na chácara de várzea paulista. Com download da caridade nos 486 que ele te doa na ilusão de não perder a orelha. Enfia no pulso, ação global com RG e dentista. Mentira filantrópica pra audiência televisiva. Quem oferece criança pro deus das armas ganha vale, eletrocução na casa assaltada. O carro de escolta metralhado com 300 tiros. Eu aviso que sem igualdade a paz segue impossível. Quanto miséria produzir, corpo irreconhecível. Quanto preso for taxado como incorrigível. O AP invadido, tem chuva de tiros. Camisetas com foto somente a paz segue impossível. Quanto miséria produzir, corpo irreconhecível. Quanto preso for taxado como incorrigível. O AP invadido, tem chuva de tiros. Camisetas com foto somente a paz segue impossível. Querem além no mito do boy, depois do menor atirar. Mas a faz a chacina, quem pediu a lei, DJ lá. Não devia um pôr branco pra baixar a maioridade penal. Mas pra reverter a falência educacional. Não, senhora, quem matou seu filho não foi um animal. Foi uma das crianças vítimas da exclusão social. Quem merece ir pra câmara de gás inalar a morte é o governante que dá ponto 50 com suporte. Não jogaríamos dorso em saco de lixo sem a cultura satânica dos bem-nascidos. Quem quer fogo suspenso tem que sonhar com a matéria. Tem um matador pra cadáver em cada favela. Pros homens de posse que só ama grana, tipo os que mandaram não deixar a escola de Ruanda. Enquanto soltam pombas, o investigador oferece o kit. Colete do garra, banana de dinamite. Vende fácil por uma quantia mensal. O dia, a hora, o local da operação policial. Decretar pra chefe do morro, pena capital. Não invalida a policy do seguro empresarial. Enquanto pobre idade ativa vira procurado. É bala no cérebro que não lembra o nome de empregado. A espada samurai seguirá fatiando o executivo. Deixando leite na sua pele que a paz segue impossível. Quanto miséria produzir, corpo irreconhecível. Quanto preso for taxado como incorrigível. O AP invadido, tem chuva de tiros. Camisetas com foto somente a paz segue impossível. Quanto miséria produzir, corpo irreconhecível. Quanto preso for taxado como incorrigível. O AP invadido, tem chuva de tiros. Camisetas com foto somente a paz segue impossível. Não se iluda, paz oferecida pelo dominante. Só te dá esponja e desinfetante. Quarto poder só aceita convivência pacífica. Com você abrindo a porta na posição de monobrista. Por isso viveu pra execução mexicana. Serra elétrica na garganta, em frente à câmera. Principalmente quem institui um ônibus, biblioteca pra cada mil bares na favela. Todo mundo odeia tu porque eu não quero dente de ouro. Quero evitar reconhecimento de corpo. O vendedor da funerária te pegando deprimido pra entrar na sua mente e vender jazigo. Não podemos ser o Izaro que casaram, misaro, pra viver de boca ouvidos e olhos tapados. O homem negro esperou sem sucesso reparação. Só quando exigiu cota teve um pouco de inclusão. O detento ficou década sendo torturado. Só foi ouvido quando pôs um repartição do estado. Reagiu, vai ser o indigente doado pelo governo pra usarem seu crânio pra fabricar cinzeiro. Seu corpo exibido na amostra pra aluno do vértice estudar suas fibras nervosas. Enquanto a lixeira oferece o alimento consumível, vocês defuram a blindagem. A paz segue impossível.